Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco Tondela Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Obrigado por mais uma vez se terem disponibilizado para estar neste programa. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Estamos no mês de maio, vamos falar de alguns acontecimentos relacionados com este mês e começava, como habitualmente, aqui pela sua doutora. Tudo indica que venhamos a ter a visita do Papa Francisco daqui por 2 anos. Sra. Doutora, como é que vê mais uma visita de um Papa a Fátima, ao nosso país, mas de modo particular a Fátima? Claro, eu acho que vai ser, se com Bento XVI, que estava numa época em que o papado estava a ser muito criticado, e foi o que foi, agora com o atual Papa Francisco, eu acho que vai ser um delírio. E penso que vai ser, talvez, como a primeira vez que nós tivemos João Paulo II, em que não só o recinto estava cheio, como os telhados estavam cheios. Portanto, eu acho que vai ser um delírio. Francisco. Ora viva Armando, ora viva a doutora Teresa. Eu corroboro as palavras da doutora Teresa. Deste anúncio que o Papa Francisco fez numa audiência privada com o Sr. D. António Marto, Bispo de Leiria Fátima, retenho para já algo, em primeiro lugar, que me impressiona, não é? Que é o desejo do Papa. Portanto, nós temos todos muito desejo que o Santo Padre venha a Portugal, queremos muito que ele venha, queremos muito manifestar-lhe e tributar-lhe o nosso amor e o nosso carinho, mas é tão especial e até dá ao nosso país um certo orgulho de ver que o Papa também tem deseja vir cá, já pensou nisso e à distância de 2 anos já anuncia que, se Deus lhe der vida e saúde, estará entre nós. Portanto, enfim, Fátima, a mensagem de Fátima guarda para o Santo Padre um carinho muito especial. Basta recordar o testemunho da Jacinta, da Beata Jacinta Marto, que rezava e oferecia imensos sacrifícios pelo Santo Padre. Basta recordar o pastorinho Francisco Marto, tem o mesmo nome do Santo Padre. Enfim, por todas essas razões e porque queremos muito que o Papa venha até nós, sentir desde já o desejo do Papa, né? Porque podia ser uma coisa simplesmente protocolar, ou, como vos dizer, para comemorar uma efeméride, não é? Não, é um desejo. Um desejo de estar entre nós e de estar naquele santuário. Isso fascinou-me bastante saber. E alegrou-me. É uma maneira de ter a certeza que dura mais 2 anos. Porque está sempre a pedir para rezarem e que sabe que está debaixo da guilhotina, assim, acho que o Francisco e a Jacinta vão de certeza conseguir que ele tenha mais 2 anos de vida, pelo menos, para cá vir. Não será também nessa altura que acabará por ser canonizado o Francisco e a, quem sabe? E a Jacinta? Só Deus o sabe. E no caso da Lúcia, o que sabem acerca da beatificação? Será que daqui por 2 anos, com a vinda do Papa, teremos, portanto, alguma coisa em relação, portanto, a qualquer dos 3 pastorinhos? Eu não tenho ouvido dizer nada, mas acho que é perfeitamente natural que haja qualquer coisa de especial. Ou a canonização de 2, ou a beatificação de 1. Aliás, o painel da Igreja da Santíssima Trindade já tem os 3, não é? Embora a Lúcia esteja atrás da Nossa Senhora e os 2 debaixo do manto, que eu acho aquela figura muito engraçada, os 2 pequeninos ainda não estavam beatificados quando isso foi. Quando foi a inauguração, ainda não estavam beatificados. Já estavam. Eu tinha a ideia que ainda não estavam, mas de qualquer maneira acho uma ternura estar o Jacinto e a Francisca debaixo do manto e a Lúcia logo atrás dela. Portanto, está mesmo à espera de vez, portanto. Qualquer das 2 coisas vai acontecer. Também gostava que, pronto, que nos falassem do Santuário de Fátima num contexto mundial. Será que podemos considerar o Santuário de Fátima como um dos mais visitados do mundo, como um dos mais imponentes do mundo? O que é que lhe parece? Eu acho que um dos mais imponentes, não direi. Agora, atualmente, um dos mais visitados, acho que sim. Ou todo, se a gente for contar desde o princípio, não, porque o Lourdes está à frente, não é? Mas há tantos anos que Lourdes existe. Portanto, agora, atualmente, eu estou convencida, não sei se o Diácono concorda, estou convencida que... Porque há muita gente que vai, mesmo sem grande fé. E outros até com uma fé distorcida. Mas a verdade é que há muita gente. E, aliás, nós irmos a Fátima e vemos a quantidade de gente permanente à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, que existe, não é? Francisco, o que é que lhe parece? Não parece, é a estatística, portanto. não tem como parecer. O Santuário de Fátima é, de facto, um dos santuários mais extraordinários da cristandade, vá lá, da Igreja Católica. Nós sabemos que o santuário mais visitado em todo o mundo é o Santuário de Guadalupe, no México, seguido do Santuário de Lourdes, em França, e em terceiro lugar, Fátima. Portanto, Lourdes, México e Fátima. Não, o México é o maior santuário do mundo, o mais visitado, enfim. Fátima e Aparecida estarão mais ou menos equilibrados, não é? Estamos a falar de uma frequência anual de cerca de 4 milhões e meio de peregrinos ano. Mas atualmente? Que recebe este santuário, do Santuário de Fátima. E um pouco mais o Lourdes e um pouco mais ainda Guadalupe. Já tinha perdido, já tinha sido? Não, por proximidade com a Europa Central, acaba por ter ainda maior volume de pessoas. Nós não nos podemos esquecer que, à margem de tudo isto, que o Santuário de Fátima, de facto, enfim, a nível de acessibilidades deixa muito a desejar, porque a única via para Fátima é a via rodoviária. Lourdes tem um TGV e um aeroporto internacional, né? Ali ao lado, em Tarbes. Fátima não tem nem um aeroporto, nem uma linha férrea. Aliás, tem uma linha férrea que, inclusivamente, é falaciosa, sobretudo. Eu tive em Fátima, estou a falar disso porque também, como ao longo destes anos de minha formação de seminário, estive em Fátima no verão a trabalhar, pude-me aperceber com os peregrinos estrangeiros, que muitos deles vinham de avião para Lisboa, e depois, quem vinha individualmente, não vinha em grupos, vinha de avião para Lisboa e depois, em vez de ir por, julgava que é muito mais cómodo ir de comboio do que ir de autocarro. E quando se davam conta, estavam numa estação em Niores, a 20 km de Fátima, e uma estação que tem o nome de Fátima. Né? Portanto, enfim, eu acho que devia ser uma situação a ser repensada por quem de direito, para que Fátima conseguisse ter acessibilidades mais condignas para o lugar que é, porque só tem as rodoviárias. Portanto, é um santuário internacional, extraordinário, como nós vemos. E isto diz respeito à estrutura, não é? Esteticamente, penso que é irrepreensível, é imponente o santuário. Penso que os nossos ouvintes saberão que em outubro se inaugurará o novo altar do recinto. Quem for agora à Fátima irá perceber-se que aquilo está um estaleiro em frente à Basílica, e irá ser feito um novo altar. Parece-me a mim que o projeto está muito bem conseguido, porque é extraordinariamente imponente, não é? A escadaria avançará um bocadinho mais para a frente, baixará ligeiramente a cota do altar para que se harmonize melhor com a Basílica que está por trás, tudo em linhas muito sóbrias, para não de retirar o campo de visão sobre a Basílica, que continuará a ser o foco. Tudo linhas muito sóbrias, tudo muito, muito elegante e muito solene. Parece-me a mim muito solene. Feito pelo mesmo arquiteto que fez a Basílica da Santíssima Trindade. E então, e para além de ser um projeto de engenharia extraordinário, porque a pala que cobrirá todo o altar terá apenas e tão só um ponto de apoio. De resto, será uma área gigantesca, de não sei quantos metros quadrados, uma coisa imensa. Enfim, portanto, é uma obra de engenharia extraordinária, como de resto, não sei se... Bem, enfim, isto são curiosidades à margem. A viga da Basílica, esse arquiteto, ao que parece, tem um gosto por fazer projetos muito arrojados. A viga que sustenta a Basílica da Santíssima Trindade também ganhou um prémio de engenharia e arquitetura, porque é a maior viga sem sustentação que existe no mundo, numa obra. E são cerca de 120 metros sem sustentação. E ali está a viga. Já tive a possibilidade de andar dentro da viga, porque ela é oca. Dá para andar de um lado ao outro dentro daquela estrutura. Agora, o santuário de Fátima, para além desses efeitos monumentais de volume de peregrinos, enfim, estamos a gravar este programa num dia em que acabo de regressar de Coimbra, em que vi, naturalmente, o testemunho extraordinário, que é já tantas dezenas ou centenas de pessoas por quem eu passei na estrada a caminho de Fátima. Sabemos, inclusivamente, de que tragédias acontecem, e esta mesma madrugada, à hora em que estamos a gravar este programa, 5 pessoas ficaram sem a vida, porque um despiste matou 5 e 4 ainda estão em estado muito grave. Ainda por cima, pessoas têm ligação ao nosso Padre António, uma vez que são pessoas de Mortágua, e esta peregrinação foi iniciada pelo Padre António quando esteve em Mortágua. E então ele até está assim um bocado desolado, e estamos todos com esta tragédia que acontece. Mas enfim, portanto, assuntos práticos à parte, ou assuntos estatísticos à parte, ou assuntos monumentais à parte, o santuário tem um lugar extraordinário, desde cedo se chama Altar do Mundo por alguma razão. Porque, de facto, a mensagem de Fátima, como diz o Papa Bento XVI, quando esteve cá, é a mais profética de todas as mensagens de Nossa Senhora. A que se mete mais nas coisas do mundo. A que denuncia o que está mal. A que exorta à conversão. A mais profética de todas as mensagens. Portanto, Fátima não é o santuário, simplesmente. Fátima não são os peregrinos, simplesmente. Fátima é uma palavra. Uma mensagem. Uma mensagem que Deus quer comunicar na Terra através de Sua Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Este para mim é o grande monumento de Fátima. O grande monumento de Fátima é a mensagem que aquele santuário anuncia, e eu usei o verbo no tempo correto, anuncia, ou seja, há muita gente que olha para Fátima e pensa, bem, aquilo que está a falar já passou, já pertence a um lugar e a um contexto histórico. Ora, como dizia o Papa Bento XVI quando veio a Portugal, engana-se quem pensa que a mensagem de Fátima já gastou tudo aquilo que tinha para dizer, já disse tudo o que tinha para dizer. E, portanto, para mim o grande monumento de Fátima é a sua mensagem, que continua hoje a falar. Como diz o Catecismo, as mensagens e revelações particulares são o quê? Uma atualização do Evangelho nos nossos dias. E Fátima continua a fazer esta obra admirável, a atualizar o Evangelho nos nossos dias. Já uma vez aqui falei, Fátima, gosto de olhar como um eco daquela primeira palavra de Maria a quando da vida pública de Jesus nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, como que esta palavra, fazei tudo o que ele vos disser, está a ecoar ao longo dos tempos. E Fátima, esse eco torna-se extraordinário e adquire sinais e manifestações, também elas, extraordinárias. Por isso, razão tinha o Cardeal Bertone, secretário de Estado anterior do Vaticano, quando no discurso de despedida da sua missão de secretário de Estado, diante do Papa Francisco, olha, termina com esta frase. É como termina o discurso do Cardeal Bertone, que de alguma forma parece um daqueles oráculos bíblicos, quando um profeta falava em nome do Senhor. Quando ele diz, simplesmente, é de Fátima que nós temos que recomeçar. A partir de Fátima, temos que recomeçar. Falava ele da experiência de igreja. O nosso ser igreja tem que recomeçar a partir de Fátima. Ora, dizer isto diante do Santo Padre num momento tão solene, parece-me a mim extraordinário, extraordinário. E este é que é para mim o monumento de Fátima. Este eco, este convite à conversão, este anúncio do Evangelho, esta proximidade com Maria, esta compaixão e misericórdia pelo pecador, pelo frágil, este para mim é o grande monumento que torna o Santuário de Fátima monumental. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Aproveito para lembrar que durante o mês de maio pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar em 0,5% do valor do seu IRS. Se não tem preferência por nenhuma instituição, sugiro-lhe a mesma instituição a quem atribui o meu 0,5%, a Fundação Aurelio Mar Diniz, com o número de contribuinte 500-746-621, por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir equipamento para a saúde de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Se não tem preferência por nenhuma instituição, tome nota do contribuinte 500-746-621, e desta forma está a ajudar sem gastar. Francisco, depois dessa exposição, dessa brilhante exposição, é caso para eu perguntar, portanto, há pouco referiu, portanto, que esta mensagem de Fátima, esta mensagem de Nossa Senhora em Fátima é a mais profética de todas as mensagens. Isto, portanto, ao nosso país, quando Nossa Senhora... ainda não foi assim a tantos países, e um acontecimento que já vai fazer daqui por 2 anos 100 anos, e de facto com esta mensagem que continua atualíssima, não é? E para recomeçar, como há pouco dizia, que falava o Papa Bento XVI. Como é que podemos interpretar esta vinda de Nossa Senhora a este pobre país, quando tinha tanto espaço, tanta gente, tantos países, e optou por aqui? Não sei, estava numa do Francisco, mas pode ser com a sua doutora Teresa, não é? Portanto, deixo isso ao critério. Enfim, Armando, usou o termo, a meu ver, mais apropriado. Como é que nós podemos interpretar esta eleição de Maria pelo nosso país? Há pouco dizia uma expressão que me parece que é preciso compreendê-la quando disse Nossa Senhora ainda não foi a todos os países. Quer dizer, eu acho que Nossa Senhora está em todo o mundo, é a rainha do mundo. Naturalmente, as aparições de Maria, reconhecidas pela Igreja, não são assim tantos os países que se podem, diria, gabar de ter estas manifestações extraordinárias. Mas há mais, há vários países, não é? A eleição de Portugal, não é, para ter esse dom de ser herdeiro de uma mensagem que o supera, não é? Porque Nossa Senhora não vem cá falar dos nossos problemas. Muitos problemas haveria Nossa Senhora de naturalmente notar. Ela falou, não é? Falou da guerra, que estava a ceifar milhares de vítimas de soldados portugueses, e falou que a guerra havia de acabar. Ela falou de pessoas concretas, não é? Da pobre da Amélia, que estará no purgatório até o fim do mundo, e de outras pessoas concretas que falou, quem os pastorinhos, nós lemos isto nas memórias da mensagem de Fátima, da irmã Lúcia. É bom explicar que o fim do mundo para ela não é o fim do mundo para nós. Nós temos a noção do tempo e ela não tem. Pois, mas eu estava a citar, não estava a interpretar, estava simplesmente a citar os casos que, enfim, concretos. O que é que eu tenho a dizer sobre esta questão da eleição, não é? O padre Jorge Guarda, que é o vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima, fez uma tese de doutoramento precisamente sobre esta questão, não é? O carisma dos pastorinhos de Fátima, em que aborda, num dos capítulos, esta questão. Porque é que Nossa Senhora escolheu crianças, ainda por cima, crianças analfabetas, para comunicar no estreito do mundo, no finis terra, no fim do mundo, e é preciso ver aquela época. E na época em que foi, etc. e tudo mais. Há uma questão que vem logo ao de cima. Qual é a forma de Deus comunicar grandes mensagens na Sagrada Escritura? E nós vamos ver que é idêntica. Ou seja, há, diria assim, lugares comuns, traços de semelhança muito, muito próximos entre a forma de Deus comunicar grandes maravilhas, a sua palavra na Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, e na mensagem de Fátima, ou na história das aparições, no evento das aparições. Como que nós podemos ver que há aqui decalques. Não é? Se queremos aqui recuperar um ou dois exemplos, Moisés, que era gago, começamos atrás ainda, Abraão, que era um homem estéril e que não ia ter descendência, Moisés, que era gago, David, que estava no campo e nem o pai acreditava que ele pudesse ser rei de uma nação, enfim, não é? Esther, que salvou o seu povo sendo uma mulher, enfim, podemos aqui ver no Antigo Testamento um conjunto, e depois vemos, não é? No Novo Testamento isto tudo fica de forma mais patente e clara, não é? Eu quase que diria descaradamente clara, quando vemos Nossa Senhora, não é? A minha alma glorifica ao Senhor porque olhou para a humildade da sua serva. Quem sou eu? Não é? Como será isso? Eu não conheço o homem. Quer dizer, a perplexidade de Maria diante da sua pequenez, não é? Na sua humildade, diante do desígnio de Deus. Não é? E como vemos, São Paulo faz muito também esta experiência e diz-nos por diversas vezes: o Senhor escolhe os fracos para confundir os fortes, não é? Esta é, diríamos assim, é a forma de Deus falar no meio do mundo. É através dos pequenos, na eleição dos pequenos. Através desses, dos humildes, daqueles que se entregam todos a Deus, que têm assim essa alma pura, cândida, é que Deus atua e fala. Isto aconteceu na Bíblia e isto aconteceu ao longo da história da Igreja, não é? Vamos ver, grandes santos da história da Igreja são pessoas que, humanamente falando, não se esperava. Parecem ler a Exatamente, não se esperava. E em Fátima. A Santa Catarina Sena era analfabeta. Exato. E, enfim, e escreveu ao Papa. O São João Maria Vianney não o queriam ordenar por ser burro. Quer dizer, tantas realidades, tantas. Enfim, só para falar de alguns. Ora, nos pastorinhos de Fátima, nós vemos escandalosamente, diria assim, quer dizer. Que Deus continua a escolher os humildes, não só serem analfabetos, pobres, da periferia do mundo, mas serem até inclusivamente crianças. Eu acho que há aqui um aspecto que nós portugueses de tal forma nos habituamos a ver a figura dos pastorinhos que nem conseguimos medir bem o peso que isto significa. Eu não sei se nós temos noção, mas para muitos dos nossos irmãos cristãos, católicos, estrangeiros, a coisa mais extraordinária no meio de tudo isto é terem sido crianças. Como é que uma mensagem tão séria, que fala tanto de política, de sociedade, de governo, uma mensagem que entra a fundo em questões teológicas tão complexas como a reparação, a misericórdia, a oração, a mística, foi confiada a crianças, né? Portanto, eu também aqui vejo aquela frase de Paulo a ecoar muito forte, né? Nós trazemos em vasos de barro um tesouro. Aqueles vasos de barro, que eram aquelas crianças pequenas, sem instrução, carregaram dentro delas um tesouro imenso. Imenso, não é? Isto a mim surpreende-me e comove no ponto de vista espiritual. Eu sempre realçar que é uma época em que não havia, para lá, na covadaria, nem jornais, nem televisão, nem rádio. E hoje em dia, com essas coisas todas, a gente vê crianças com uma completamente estupidez nas afirmações que fazem. Sim. Mas há uma coisa bem do microclima daquela família, Marto, e do contexto, e pode alargar um bocadinho mais o espectro e ver, por exemplo, quer dizer, na altura era Portugal governado por um ministro dos Assuntos Religiosos, Afonso Costa, que prometeu que em duas gerações acabaria com a fé em Portugal. E Nossa Senhora vem dizer, através daqueles pastorinhos que não conheciam, que não conheciam quem era sequer Afonso Costa e que pensavam que a Rússia, que Nossa Senhora falava na segunda parte do santuário da mensagem de Fátima, do segredo de Fátima, pensavam que a Rússia fosse a mula do vizinho, porque o é verdade, é o que está nas memórias, quer dizer, eles não tinham conhecimento, pensavam que a Rússia fosse a mula que o vizinho tinha, porque chamava-lhe mula russa, e então ouviram Nossa Senhora Rússia, pensavam, então da Rússia virão todos os males, na cabeça do Francisco, da Jacinda, pois da mula do vizinho, quer dizer, isto é extraordinário, como é que a mensagem passa através destes elementos humanos que Deus escolheu, não é? Da época, mas um bocadinho mais adiantada, de uma mulher que, quando lhe disseram você nem sequer para o purgatório vai, e ela estava com ar espantado, perguntaram: você sabe o que é o purgatório? Eu cá não sei, minha senhora, eu nunca andei de comboio. Portanto, é neste ambiente que saem essas verdades todas de conhecimento político, teológico, sobretudo a parte teológica encanta-me, percebe? Exato. Porque acho que é de uma profundidade. Mas também ponho-me muitas vezes a pensar, ou algumas vezes pelo menos, o tipo de família que eles tiveram, é muito importante. Porque elas tinham uma fé muito simples, mas havia uma certa frescura, uma certa lealdade, fidelidade, na maneira como aquela família se portava. Mesmo até a maneira como eles encararam e puseram em questão. Eles não puseram em questão Deus, era a pensar se as crianças estariam a mentir ou não mentir, embora fossem educadas na verdade. Eu acho que isso também é importante, o ambiente. Elas tinham um ambiente inculto, mas um ambiente são à volta delas. Eu acho que isso é muito importante. Coisa que a gente hoje em dia não vê. Bem, então vou pegar aqui outra vez naquela correção que o Francisco me fez há pouco. Portanto, Nossa Senhora está em todo o mundo, foi a todo o mundo, mas veio a Fátima de um modo particular. E aproveito para dizer o seguinte: por vezes aparecem até pessoas com alguma responsabilidade que pretendem desvalorizar as idas de muitos peregrinos a Fátima. E também lhe dizem: a Nossa Senhora também está aqui na nossa igreja. Mas pronto, eu penso que isto não é, penso que não é bem. Não sei, Francisco. Pronto, é diferente, quer dizer, Nossa Senhora esteve ali em Fátima. Pronto, nas nossas igrejas, nas nossas terras, temos uma imagem. Portanto, não vamos confundir imagens com, de facto, com a visita da Nossa Senhora que esteve ali. Portanto, e era, não sei se entender dizer alguma coisa acerca disto, porque, pronto, porque muitas vezes eu apercebo-me desta situação. Há como que uma desvalorização, se calhar até alguma crítica, se calhar até algum ciúme. Porque, pronto, eu não quero ir mais longe, porque também não tenho que ir. Mas há, muitas vezes se desvaloriza, e eu acho que não. Portanto, as pessoas vão a Fátima porque, pronto, foi ali que esteve Nossa Senhora. Certamente que se sente muitíssimo melhor. E eu estou a pensar que há anos eu fiz uma peregrinação lá para a zona de Braga, a Balazar, a Alexandrina, e, portanto, visitei a casa. E acabei por ler um livro de Alexandrina, e nesse livro fiquei com a ideia que, pronto, já foi há uns anos, mas, portanto, que ela teve uma visão de Jesus e que lhe dizia mais ou menos isto: pronto, todas as pessoas que vierem aqui para te visitar ou para visitar o local onde tu estiveste, ficas com a responsabilidade, com alguma responsabilidade destas almas. E eu pensei nessa altura, se de facto Jesus encarrega Alexandrina com esta mensagem de que todos que vão a Balazar, ela tem alguma responsabilidade para a salvação deles? Ora, então em Fátima será certamente uma coisa bem diferente, para melhor, porque creio que será um chover de graças que Nossa Senhora acaba por atribuir a todas aquelas pessoas que passam por ali. Não sei, peço um comentário. Eu estou convencido, Armando, que muitas vezes esse género de posição que à partida parece mais crítica tem um intento, eu quero assim pensar, espero não estar sempre a ser néscio no que vou dizer, mas tem um intento pedagógico com alguma oportunidade, ou seja, muitas vezes nós vemos, sobretudo nós que temos a responsabilidade nas comunidades paroquiais de acompanhar pessoas, falar e orientá-las espiritualmente, sentimos que às vezes a pessoa, de alguma forma, tende a olhar para o evento de Fátima, para Nossa Senhora e a sua imagem, etc., de uma perspectiva em que o religioso saudável quase que toca as franjas daquilo que na Bíblia nós víamos de idolatria, não é? Ou seja, quase que toca. Nossa Senhora é medianeira, o Santuário de Fátima é um sinal extraordinário para a nossa fé, mas vamos ser muito claros, quer dizer, receber Jesus na Eucaristia, não é? Receber a confissão, o perdão de Jesus na absolvição sacramental, não nos comunica uma coisinha qualquer, é o próprio Jesus, é a graça de Jesus, não é? Ou seja, é bom a gente ter, diríamos assim, as coisas bem ordenadas na nossa cabeça. E nós sentimos, e nós sabemos, a doutora Teresa há pouco até falava disso, que muitas das pessoas que vão a Fátima, que peregrinam por estes dias, nem sempre vão movidas por uma intenção absolutamente clara e purificada de tantos resquícios de uma certa religiosidade ou para-religiosidade. Por exemplo, é que há que entender e enquadrar muito bem o fenómeno das promessas, não é? Porque, para muitas pessoas, é uma espécie de compra, como diziam os latinos, do ut des, ou seja, eu dou para que tu broas trocadas. E aqui é importante a gente ter, portanto, às vezes este género de manifestações são para serem entendidas mais do ponto de vista pedagógico do que propriamente do seu significado. Agora, parece-me a mim óbvio, não é? Óbvio que uma peregrinação a um santuário, uma visita a Fátima, numa grande peregrinação internacional, ou no silêncio de uma visita à capelinha quando o santuário está meio vazio. Não deixa ninguém na mesma. Estou convencido que de Fátima nem o mais relos pecador, nem o mais virtuoso estandarte de procissão não vem igual. Não vem igual. De Fátima não se vem da mesma maneira. E... aliás, oh Francisco, é frequente pessoas até que não são muito praticantes e que ao se chegarem lá dizem que se sentem muitíssimo bem e que, sei lá, pessoas que às vezes não se confessavam há 20, 30 e 40 anos e que acabam por se confessar ali e que não têm nada contra o padre da terra deles, nada, mas quer dizer, há ali, portanto, como que uma força que os impele, portanto, a fazer este portanto, este trabalho, esta confissão. Eu estou a pensar que Bento XVI dizia que, portanto, que vivíamos num mundo paganizado, mas que os santuários podiam muito bem ser um lugar de conversão, porque eram visitados por muitos milhares de pessoas. E, portanto, se é verdade que, pois, que muitos vão, mas pronto, certamente que não vêm diferentes, como acabou de dizer, mas peço desculpa pela minha interrupção. Pois, eu penso que é isso, quer dizer, a função dos santuários, não é? na vida... A gente vê isto biblicamente falando também, se olharmos para a Sagrada Escritura, vemos como... o povo de Deus tinha lugares em que a presença de Deus se fazia de forma extraordinária. Basta olharmos como o Antigo Testamento olha para o templo, não é? Ali está a glória de Deus, ali sente-se e percebe-se a presença de Deus. Eu penso que olhar para Fátima desde esta perspectiva ajuda muito. Agora, é óbvio que é preciso, neste como em tantos outros casos, purificar o nosso olhar. Porque às vezes os meios confundem-se com os fins. E aqui é que está o problema de... Eu acho que disse uma grande verdade. Pois. E eu penso que há uma mistura muito grande nas pessoas que vão a Fátima. Há pessoas sem fé que vêm com fé, há pessoas que vão com fé e vêm com ela mais forte, e há pessoas que vão só por ir, e até talvez com más intenções. Eu acho que há uma mistura muito grande. E eu acho que Deus dá graça sempre, agora é preciso que a pessoa a queira acolher. E há promessas que são promessas quase que supersticiosas, e há outras, como um rapaz que uma vez interceptei, que ele ia de rastos a caminhar, e eu disse-lhe, mas acha que Deus quer isso? E ele disse, fui soldado, e sabe que neste momento eu acho que foi a geneira a promessa que fiz, simplesmente estou a cumprir porque a fiz. E a gente, quando está em aflição, não pede, não raciocina. A gente, quando está na aflição, só pede realmente ajuda a quem acha que pode mais. E, portanto, lá ia arrastar como ele tinha prometido rastejar, como estava a rastejar no momento em que pensou que a morte lhe ia cair em cima. Né? Agora, eu acho que quem vai a Fátima com fé, realmente sente que há qualquer coisa diferente em Fátima. Não é a mesma coisa estar na Capela Santíssima em Fátima ou estar dentro de um, sei lá, olha, por exemplo, em Santiago, em Coimbra, que eu acho que é incómodo e não convida nada a uma pessoa a estar concentrada, porque o corpo está sempre a queixar-se de maneira até nisso. Mas acho que é um ambiente realmente muito grande em Fátima, e acho que Nossa Senhora se apareceu lá, a graça do entendimento que Deus deu aos pastorinhos também nos dá a nós, se a gente estiver aberta. E os pastorinhos estavam abertos sem dúvida nenhuma, e para mim acho lindo quando Nossa Senhora nos pergunta se estão decididos a oferecer-se, a espontaneidade com que eles disseram queremos. E acho que toda a gente respondesse com essa mesma espontaneidade, também vinham santificados e vinham convertidos. O pior é que, aliás, a gente vê pelos nossos católicos que vão à igreja, perguntam se estão dispostos a deixar-se morrer mártires, que é hoje em dia, foi ontem ou anteontem, já não sei, que eu ouvi, acho que foi na televisão, que estão calculados em 350 mil mártires. Quer dizer, é uma fortuna. Foi. Ai, já não me lembro quem é que tinha dito, eu fiquei só com esta, no ouvido. Então, diga. Não, eu acho que é uma realidade que a gente esquece. Nós estamos numa época de martírio e as pessoas, não sei se estão todas abertas à graça, para terem a graça do martírio, se Deus lhes pedir. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Aproveito para lembrar que durante o mês de maio pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar em 0,5% do valor do seu IRS. Se não tem preferência por nenhuma instituição, sugiro-lhe a mesma instituição a quem atribui o meu 0,5%. A Fundação Aurélio Amaro Diniz, com o número de contribuinte 500746621, por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir o equipamento para a saúde de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Se não tem preferência por nenhuma instituição, pode então colocar o número da Fundação Aurélio Amaro Diniz, que é o 500746621. Desta forma, está a ajudar sem gastar. Entramos na parte final do nosso programa. Ainda vou colocar aqui, creio que a última questão sobre Fátima, e depois o tempo restante falaremos de outras coisas. Nossa Senhora disse em Fátima que muitas almas vão para o inferno por não haver quem reze por elas. Nossa Senhora, tanto na mensagem que há pouco o Francisco falava, dizia que se rezasse o terço haveria paz nas famílias e paz nos estados. Olhando para as famílias e para o mundo, parece que é fácil intuir que a maioria das pessoas não está atenta a este apelo de Nossa Senhora. O que é que lhes parece? Antes que o Diácono fale, não é que eu confesso que um dia tenho que me confessar ter inveja da memória dele. Ele é uma ocasião de pecado para mim, porque ele está a falar e eu estou sempre com inveja. Bom, mas há uma coisa que a mim me irrita solenemente, é que os próprios responsáveis eclesiásticos das igrejas banalizam muitas vezes o terço. E eu, a mim irrita, Nossa Senhora pediu o terço, pediu o rosário. E não vamos. Se não puder rezar o terço, reza uma dezena. Se não puder rezar a dezena, reza uma Ave Maria. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm a mania de simplificar. E não é como simplificar. Nossa Senhora não pediu coisas simples aos pastorinhos. Não, pois não. Portanto, a exigência de vida tem que ser uma realidade. E deixamos de tretas, não facilitemos a vida. Pronto, senhor Diácono, fala. Eu também acho, Doutora Teresa, que às vezes as coisas parecem estão a preço de saldo. Mas irrita-me. Eu vejo que as coisas às vezes também na igreja estão a preço de sal. De facto, o é uma. E Dietrich Bonhoeffer, que era um protestante, teólogo protestante, mas que morreu no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, faz agora 70 anos que isso aconteceu. Comemorou-se há dias a morte de Dietrich Bonhoeffer, 70 anos, e por isso eu também queria aqui evocá-lo. Tem um livro que se chama O Preço da Graça. E precisamente o livro começa por falar que há a graça cara e a graça barata. E a maior parte dos cristãos querem a graça barata, que é aquela que não converte a vida, que se dedica a fazer umas coisinhas, a dar a Deus uns restos da devoção e do tempo, e chega. E diz que não é isso que faz santos. O que faz santos é a graça cara, a que sai da pele, a que implica o compromisso do seguimento de Cristo, portanto a configuração a Jesus, a mudança total de vida, né? Concordo consigo quando fala que às vezes a oração do terço e, enfim, é tantas vezes amesquinhada ou diminuída, né? Nossa Senhora em Fátima pede a oração do terço para a santificação das nossas famílias, para atrair sobre o mundo a paz. E diante das calamidades de hoje em dia, né? A Doutora Teresa há pouco fazia referência a uma oração que tivemos aqui, da Adoração ao Santíssimo, uma destas quintas-feiras, em que decidimos rezar em cada mistério do terço por uma das calamidades. Foi o terremoto no Nepal. O terremoto no Nepal que fez não sei quantos milhares de vítimas. O Nepal, que é um país que persegue imensamente os cristãos, aliás, dá direito à pena de prisão à conversão ao cristianismo. Depois até soubemos que uma aldeia inteira do Nepal sobreviveu, foi a única, porque estava numa missa de ordenação de um padre e, portanto, sobreviveu naquele evento extraordinário do terremoto. Soube-se agora há dias. Mas lá está, uma comunidade muito também persegue cristãos e depois não basta ter isso, ainda ter mais estas tristezas e estas desolações. Vemos os miseráveis que atravessam o mar Mediterrâneo e perdem a vida de forma extraordinária, horrível. E vemos, porque diz o Papa, porque buscam simplesmente a felicidade, não obstante esta dificuldade, não é? Vemos, sim, mas não obstante esta dificuldade, aí também os cristãos são o elo mais fraco, porque sabemos que muitas vezes dentro dos próprios barcos, os primeiros a ir borda fora são os cristãos. Ou seja, portanto, também aí os cristãos são o mais fraco. Vemos o Estado Islâmico na Síria e no Iraque a avançar de forma grotesca. Quem são as primeiras vítimas? Os cristãos. Vemos na Nigéria o exército do Boko Haram a dizimar vítimas e fazer raptos de toda a ordem. Quem são os primeiros na linha da frente a tombar? Os cristãos, como aqueles 150 jovens universitários que na Páscoa tiveram que ser martirizados. Ou seja, nestas calamidades do mundo, nas maiores que vemos, os cristãos são sempre o elo mais fraco. Quem são os primeiros na linha da frente a tombar e a derramar o seu sangue por causa da sua fé. E, portanto, eu estou convencido que Fátima, né, tem aqui grandes possibilidades de ser uma resposta para isto, porque a misericórdia de Deus pode muito. Vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas. Disse Nossa Senhora a chorar, este pormenor é importante, a chorar no dia 19 de agosto nos Valinhos. No dia 19 de agosto disse isto Nossa Senhora nos Valinhos, 1907, com os olhos lavados em lágrimas. Muitas almas vão para o inferno por não haver quem sacrifique e reze por elas. Esta solidariedade espiritual, este olhar o mundo com o rosto, com olhos de misericórdia, é extraordinário. Porque Nossa Senhora não diz, essas almas vão para o inferno porque fizeram mal, porque desgraçaram vidas, porque fugiram de Deus, porque não cumpriram. Não, por não haver quem sacrifique e reze por elas. Ou seja, eu sou responsável pela condenação do meu irmão. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Que é interessante, há um místico russo que diz, no princípio do mundo, no Gênesis, Deus perguntou a Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? E diz esse místico russo, ortodoxo, que no fim do mundo, Deus vai fazer a pergunta ao contrário, e tu Abel? Que fizeste pelo teu irmão, porque deixaste que ele se corrompesse da forma tão extraordinária. A pergunta vai mudar de... A pergunta será a mesma, mas mudará de... É um pensamento místico, naturalmente. Não? E ajuda-nos a entender, não é? Ajuda-nos a entender precisamente isto. Eu sou responsável pela salvação do meu irmão. Não é? E, portanto, a minha oração... E a oração do texto aqui tem muito poder, ajuda à salvação de quem está ao meu lado. Eu sou solidário para com o destino eterno do meu irmão. O Concílio Vaticano II já tinha dito isto na Lumen Gentium, não é? Aprova Deus salvar-nos em povo. Ninguém se salva individualmente. Ora bem, então eu só queria, isto também está praticamente no fim do nosso tempo, ainda acerca desta desvalorização do terço, lembrar o que aqui tenho na minha frente. Pio X dizia que o terço, falava no Rosário, era a oração mais rica em graças e a que mais comove o coração da Mãe de Deus. Pio XII dizia que o terço é uma coroa de rosas. Paulo VI recomendava vivamente o Rosário. João Paulo II dizia que o terço era a sua oração predileta. E o Papa Francisco vai exatamente na mesma linha. Com isto tudo, o nosso tempo está praticamente, se quiserem... pois aqui talvez não seja o lugar mais próprio, mas... Isso agora eu disse por trás, porque... Claro. simplesmente dizer isto, quer dizer, a devoção a Nossa Senhora é um caminho que nos leva diretamente ao coração, é uma via verde para nos levar ao coração de Deus, não é? Nossa Senhora é uma via por Maria a Jesus, sempre foi este o pensamento dos santos. Li há pouco, relia no Tratado da Verdadeira Devoção do São Luís Maria Grignon de Montfort, que havia uma senhora, ele conta lá, São Luís, que pedia uma graça a Deus, a Jesus, e essa graça teimava em não aparecer. E ela pensou consigo mesma, bem, deve ser porque eu sou muito pecadora, não me vai acontecer essa graça. E então resolveu pedir essa graça por meio de Maria. Que Nosso Senhor lhe concedesse esta graça, não por causa de si, porque os seus pecados eram tantos, mas tendo em conta a santidade e a pureza de Maria. E Nosso Senhor, na oração, fez-lhe sentir que o tinha desarmado. Ou seja, como que Jesus, diante de uma graça que nós pedimos por Maria, se desarma, não é? e logo a concebe. Portanto, estou convencido que nós também podemos todos crescer na intimidade com Maria e ela de certo nos fará levar até ao coração do Senhor nosso Deus. Foi o programa Conversas em Rede da Iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias à mesma hora, se Deus quiser.